bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. Hoje episódio número 8. Eu, Antônio, falando aqui de Miami agora, não mais em Seattle. E com um convidado especial. Não, convidado não. Não é convidado. Já é de casa, né? O Rafael, porra. Fala aí, Rafael. Tudo bem, Neno? Eu vou cortar isso. Não vou deixar. O quê? Bom, vai então. Fala aí. Tudo bem, Neno? Tranquilo. Pois é. E... Fala aí. Casa nova, agora só sol, praia, nada mais de chuva, né? Pois é. Troquei os lagos de Washington pelas praias da Flórida. Isso que é vida boa. Pois é, justamente aproveitando o gancho dessa viagem que eu fiz, que eu passei por 13 estados aqui nos Estados Unidos, cara. Foram 13 estados, foram 4.850 milhas. Isso aí dá mais ou menos uns 8 mil quilômetros. Foram 2 semanas dirigindo e 2 semanas batendo foto. Eu contabilizei no total 19 gigas em imagens. Foram cerca de 2 mil imagens, que é bastante, né? Às vezes a gente passa um ano e não faz tanta coisa assim. E, enfim, e justamente em função dessa viagem eu tive a ideia de fazer um episódio hoje falando sobre viagem, um fotógrafo viajando. Eu não sei, inclusive, qual pode ser o título do episódio? O que tu acha? Puxa, não sei, viu? Algo relacionado a bagagem, o mínimo? Eu não sei. Não sei. Viajando e a fotografia, ou viagem, fotógrafo viajando, viajando com a câmera. Pode ser, né, viajando com a câmera. Ah, tá aí, viajando com a câmera. Feito. Esse vai ser o nome do episódio. Bem-vindo ao SSF número 8, viajando com a câmera. Mas, enfim, vamos começar então? Vamos. Rafael, tem uma pergunta a lhe fazer. Quando tu viaja, cara, tu tira fotos, correto? Tiro. Por quê? Bastante fotos. Por quê, cara? Eu acho assim. Eu acho que é uma maneira também de guardar o que você viu da viagem, né? Mas é uma diferença tem que ser feita também, né? Eu fotografo aquilo que me agradou, né? Eu não fotografo por obrigação, né, quando eu viajo. Então, tenho várias fotos de turista mesmo, assim. Mas assim, o turista eu fui lá ver, aproveitar aquela situação, né? O ponto que eu estava, tal, vi tal, e fotografei. Entendeu? Existe uma outra coisa que são fotos de viagem, né? De gente que praticamente só vê as férias quando chegou em casa, né? Aí descarregou o cartão e viu, nossa, estive nesse lugar. Ah, é Né? verdade. Não aproveita, né? Não experiencia o lugar, né? Exato, acho que isso é essencial para qualquer. Para começar a conversa, Aí né? sabe que eu tenho que me policiar às vezes, cara. Porque senão eu fico tão focado em fotografia, que não sei, cara, pode ter uma coisa acontecendo atrás de mim, assim, sabe? Tipo do ambiente, por exemplo, uma revolução, um troço, nada a ver. E eu tô tão olhando a fotografia do lugar e, sabe? O cenário e coisa assim, e eu não vejo o que tá acontecendo, cara, ao meu redor. Nossa, eu já sou contrário, eu já esqueci de fotografar lugar, né? Eu fui, gostei pra caramba, depois esqueci de tirar foto. É, eu não. Eu tenho que me policiar, cara. Às vezes eu tenho que pegar a câmera, guardar e. Para, agora tem que chover aqui, sabe? Aproveitar, respirar, pensar, olhar, assim. E o que você acha que é bom para Pois é, eu. o fotógrafo Bom, fazer? óbvio, continuando com isso que eu te perguntei, assim, deixa eu responder da minha parte, assim, por que que eu fotografo? Eu acho que tem, na verdade. Deixa eu pensar. Eu acho que eu fotografo uma para produzir algumas imagens bonitas, certo? imagens que talvez eu possa vender, usar no meu portfólio ou enfim, para fazer uma imagem bonita, correto? Tipo, eu vou pensar no melhor lugar, eu vou pensar melhor iluminação, eu vou subir um morro, subir numa árvore, se for necessário, para ter uma boa composição. Eu quero uma imagem bonita que eu possa fazer um quadro na minha parede e me sinta orgulhoso de dizer, ah, aquela imagem fui eu que fiz, sabe? Como se fosse uma pintura, como se fosse uma obra, não uma obra de arte, mas como se fosse uma peça de arte. E eu tenho outra razão que eu fotografo também, que muitas vezes é para marcar o momento, que é alguma coisa que, por exemplo, ah, eu fui lá na Torre Eiffel, talvez eu não tenha conseguido fazer uma imagem bonita da Torre Eiffel, mas eu vou pelo menos fazer uma imagem para dizer, ah, eu já estive aqui, sabe? Para recordação própria minha, eu não estou preocupado com a estética da imagem, entendeu? Pouco me importa se é bonita, se é feia, se está bem iluminada, se não está. É para recordação minha. Para mim, daqui a 10 anos, daqui 20 anos, seja o que for, eu olhar para aquilo e pensar, ah, ali eu me lembro esse dia que eu estava aqui. Assim como a gente tira foto, às vezes, de, sei lá, com colegas, com amigos que a gente encontra, sabe, ou no colégio, ou sei lá, eu que. Entende o que eu quero dizer? Tipo, mais para recordação, Entendo. para marcar aquele instante, para te lembrar posteriormente. E tem uma outra. É porque às vezes Fala. eu queria falar que às vezes tem que a foto ela não tem nem um grande valor estético, né? Às vezes é mais uma questão até pessoal, né? Então, por exemplo, eu fotografo aquele lugar porque estava me sentindo tão bem aquele dia, né? Que gostei tanto de chegar nesse lugar que eu marco só como a foto Um como registro, né? um exato, como uma lembrança, É isso né? aí, é um registro daquele momento, uma lembrança. É isso mesmo. Vale para mim, não para os outros, né? Exatamente, não é uma foto que eu vou mostrar para os outros, entendeu? Não tem nenhum teor estético. Eu não estou preocupado se é bonita ou se é feia. É puramente uma recordação. Assim como um cara pega uma folha numa árvore, às vezes, tá ligado? Tipo, tu vai numa praia, acha uma conchinha. O bagulho é feio, não tem nada de ver mais, mas tu guarda no bolso para te lembrar depois, sabe? Ah, que eu fui naquela praia e achei essa conchinha no chão. Ou quando tu tá numa floresta, não sei o que, olha, uma folha colorida, aí tu pega e guarda a folha e bota dentro do meio de um livro, sabe, pra se lembrar depois. Tipo, não tem nenhum valor artístico, enfim. E eu acho que tem uma outro tipo de foto, que é aquela quando a gente acha alguma coisa interessante e quer mostrar pra alguém, sabe? Tipo, por exemplo, Ah, é verdade. Eu tava em um lugar, cara, que era que tipo de uma fenda na rocha. E aí nessa fenda tu conseguia olhar 2 km para baixo e em cima da fenda apareciam umas montanhas. Só que essas montanhas elas estavam a mais de 100 km de distância. E aí eu tirei uma foto pra mostrar, sabe, pros meus amigos, mostrar pra depois. Colocando, tipo, olha a distância que tá essas montanhas e assim mesmo a gente consegue enxergar elas. Imagina, tipo, a altura da montanha, por exemplo. Sabe, alguma coisa que eu acho interessante e eu quero registrar aquilo para mostrar depois, assim. Da mesma forma, quando eu boto uma foto de um flyer com alguma mensagem interessante, por exemplo. Ah, eu boto a foto mais como um registro de. É um registro diferente daquele que a gente tinha conversado agora há pouco, sabe? É mais uma coisa didática mesmo, assim. Ah, é aquilo ali, ó. Tipo, nossa, olha só isso aqui, né? Olha o tamanho dessa montanha, olha o tamanho. Eu também. E eu também já fiz isso, às vezes com coisas bobas, né? Por exemplo, fui uma vez para o Chile e o metrô de lá tem pneu, né? A roda não é de ferro. Aliás, tem uma roda, né, de ferro, só que não é uma roda, um trilho de ferro, tá? Tem um pneu. Eu fiquei tão surpreso, né? E eu trabalhava no metrô na época, então eu peguei e fotografei justamente para falar: olha só, o metrô do Chile é pneu. É coisa boba, né? Mas é uma coisa que, pô, tem no Chile e não tem aqui, né? Você já imaginou uma coisa dessa? Eu nunca tinha imaginado. E tu sabe que isso é uma coisa. Então por isso eu fotografei. Não, agora a gente entra num ponto interessante também. Por que que tem tanta gente com fotos que são tão desinteressantes? Às vezes tu olha no Facebook, Orkut, seja lá onde for, tu olha, bah, mas que foto nada a ver, sabe? Não tem nada de interessante a pessoa bota lá. Porque às vezes as pessoas confundem isso. O que que é uma foto interessante? Porque tu tá vendo que é uma coisa interessante, ou porque é de uma cultura diferente, ou sabe, porque tu não tá acostumado com aquilo, do que é uma foto realmente bonita, uma foto que realmente tem algum valor estético, sabe? Tipo, a pessoa vai num, sei lá, imagina uma pessoa do sul que vai lá pra Bahia. E olha uma pessoa andando com uma saia branca de chinelo no shopping center, sei lá, não sei, sabe? É, Pensa, ai, olha que sei lá, vai legal. para Não, Morro isso aí de não é São Paulo legal, e isso acha é lugar. normal no norte do Brasil, sabe? É. Então vai para Morro de São Paulo e vê umas coisas estranhas, né? Tipo, né? É, tipo, sabe? Ali não tem Parece nada. que você mudou. Não, tu quer ver uma coisa? Vai lá e bate uma foto de um acarajé. O que que tem demais nisso, sabe? Tipo, é um acarajé porque não tem no sul do Brasil, mas grande coisa, só um acarajé, Exato. entendeu? É, tirei uma foto uma vez lá no. Acho que lá em Porto Alegre, quando eu fui visitar, com um monte de gente tomando chimarrão, né? É, exato. Não tem ideia. Pra Não, ti é uma coisa chimarrão, interessante, cara. mas não para as pessoas em geral, sabe? É bem verdade. Bom, então tu falou, eu tinha escrito uma outra coisa aqui que eu queria te perguntar. Eu coloquei assim, ó, tu viaja para fotografar? Ou tu só leva a câmera junto e acaba fazendo fotos, tipo, de brinde, assim. Bom, eu acho que tu já respondeu lá no começo, né? Que, tu, na verdade, tu viaja pela experiência. Tu não viaja pela fotografia. Fotografia é algo complementar. Correto? Se eu entendi bem, é isso. É isso mesmo, assim. Mas assim, é complementar, mas que eu levo a sério também, com que eu me preocupo também quando eu vou viajar. Então, assim, eu geralmente separo o equipamento, escolho tudo mais o que eu vou fazer, quais lugares eu pretendo visitar, se o lugar tem algum tipo de insegurança, né? Que equipamento que não posso levar, sabe? Sim. E justamente por causa disso, porque é uma preocupação minha também poder fazer fotos, né? Afinal, é uma coisa que eu gosto muito, né? Meu hobby. E eu acho que complementa assim a minha viagem, né? O estar no lugar, poder fotografar também. É, eu já não sei, cara, porque eu pensando agora na resposta, eu pessoalmente não tenho orgulho disso, que fique bem claro, mas eu acho que eu viajo mais para fotografar do que propriamente pela experiência, cara. Não que seja menos importante, sabe? Mas pensando bem, eu acredito que às vezes eu perco até a vontade. Se eu não posso fotografar, eu meio que perco até a vontade, cara. Sabe? Ah, sim. Ah, Tipo, eu já não, fico, eu. nem faço muita questão de, ah, não vou poder tirar foto, sabe? Sabe? Tipo, imagina, a gente vai para Paris e aí tu me convida pra ir ver o Rio, não sei do que, eu tô sem a minha câmera, ah, sei lá, vamos ali fazer outra coisa, né? Então é muito afim, eu não vou poder tirar foto mesmo, sabe? Eu não sei se isso é legal, se é ruim, na verdade, né, cara? Mas eu meio Ah, me acho que sinto cada um tem sua coisa, desestimulado, eu me né? sinto meio desestimulado se eu não posso fazer fotografia. E na verdade, quando eu tô com a máquina comigo, cara, que às vezes eu boto na mochila e ando pra lá e pra cá, eu me sinto como se eu tivesse armado, assim, sabe? Eu me sinto, cara, agora eu tô pronto pro que der e vier, meu. Qualquer coisa que pode acontecer aqui, pode cair um avião, destruir qualquer coisa, qualquer eu tô preparado, tá ligado? Eu tô com a minha câmera, que apareça um disco voador, tá ligado? Não tenho medo de nada, cara. Sério, até torço pra que as coisas aconteçam, velho, sabe? Nem tenho medo, cara. Azar, quero mais é que aconteça pra mim poder tirar uma foto, velho. É, né? Tô aqui no alto dessa montanha, né? Se tiver uma avalanche, qual o problema? É, Eu desde que já eu tô registre, né, preparado. meu? Desde que eu registre e não danifique o cartão de memória e alguém veja depois, azar. Pois é. Nossa, falando nisso, eu sobre não sei se. Eu nunca pesquisei isso pra ver se de verdade era isso, que teve um naufrágio, encontraram uma Canon, né, no fundo do mar, lá tinha o um cartão de memória e descarregaram as fotos, cara. É. Mas eu não sei se isso é Não, mas esses verdade. dias alguém descobriu aí em um porto uma máquina velha, quebrada, não sei o que, e pegaram o cartão de memória, tava todas as fotos lá. E eles entregaram, acharam o dono, inclusive, conseguiram achar o dono. Nossa, que Mas, legal. cara, tem. Não é uma ou duas ou 10 pessoas. São muitas pessoas que esquecem cartão de memória no bolso, botam na máquina de lavar e depois tá funcionando. Eu acho que os cartões de memória, na grande maioria, já são à prova d'água hoje em dia. Eu comprei um agora pra viagem que eu tava fazendo e era à prova d'água. Eu nem tinha me ligado. Depois é que eu fui ler com calma e eu vi, é a prova d'água. Pô, que Melhor bacana, pra não nós, né? sabia que tinha. É, muito Não bom, deixa né? Porque às vezes você preocupado, pega porque chuva se tu também. for pensar, cara, pra pegar a chuva no cartão de memória é porque a minha máquina já era, velho. É, o E cartão a de máquina é memória já meio é o cara. menor dos A problemas. máquina é um pouquinho mais cara que o cartão de memória, né? Então não. Ah. A última coisa que eu tô Ah, mas pensando é o isso é muito. cartão de memória dentro da máquina. Ah, mas isso é muito relativo, né? Porra. Às vezes você fez, sei lá, foi na. Você viu aquela cena, né? Então esteve Olha, naquele lugar no momento a certo, menos que tu tenha fotografado uma nave espacial, cara, se a tua máquina cair dentro de um lago, na piscina, dentro do mar, a última coisa que tu tá pensando é no cartão de memória, velho. Na boa, cara. A última coisa que tu vai estar preocupado. Eu duvido que tu pegue a tua máquina de dentro do mar. Meu Deus, deixa eu ver se o cartão de memória tá funcionando. Que cartão, cacete. Mas enfim. Nossa, mas voltando de viagem, eu tive problema num cartão de memória, sabe? Fiquei mal preocupado. Ah, não. Porque fiquei com medo de ter perdido todas as fotos. Sim. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Por isso que é importante comprar sempre um cartãozinho bom. Ah, e inclusive eu coloquei Claro. aqui, já que a gente está falando disso, eu coloquei aqui em um dos itens que eu queria conversar, é justamente esse, que é melhor quando está viajando levar vários cartões, tá? Opta por dois cartões de 8 GB, por exemplo, do que um cartão de 16 GB. Por quê? Por duas razões. Uma, se der pau no cartão, só vai perder metade da informação usando dois cartões de 8 GB ao invés de 16 GB. E outra questão é questão de roubo, porque assim que tu completou um cartão de 8 GB, tu pode tirar da máquina e se roubarem a máquina, pelo menos tu está salvando boa parte das tuas imagens, né? Boa parte das tuas fotos. Por isso eu acho interessante sempre optar por vários cartões de menos memória do que um cartão único de uma memória muito grande. A não ser que a pessoa trabalhe com vídeo, né? Que aí é óbvio que tu tem que ter um cartão grande, porque aí consome memória a rodo, né? É. Mas né, uma outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, se a viagem você fez de carro, então você tinha um. Você podia levar mais coisas, né? Então, por exemplo, você tá viajando e tem. Tá levando, por exemplo, um notebook, né? Sim. E você pode descarregar as fotos sempre também, Não, né? eu fazia Aí isso. você pode ter um cartão grande, né? E vai descarregando as fotos todos os dias, Não, né? eu fiz isso. Eu, no meu caso, eu fiz isso, né? Todos os dias à noite eu passava pro notebook e ficava com o backup, né? Eu não apagava do cartão de memória. Eu continuava deixando no cartão de memória, passava pro notebook. Se eu acabasse o meu terceiro, eu tava com 3 cartões de 8 GB. Quando eu acabava o terceiro cartão, aí eu ia lá pro primeiro e formatava o primeiro para usar ele de novo. Mas eu sempre deixava o máximo que eu podia de fotos, de imagens nos cartões, porque valia como backup. Mas não é sempre que a gente pode viajar com notebook, né, cara? Se a gente tá de mochila nas costas, por exemplo, é complicado. É, que é o meu caso quando eu viajo, né? Eu viajo sempre com mochila nas costas. E aí no final da viagem começa a dar aquela agonia, cara, porque tá acabando os cartões, sabe? Sim. E aí você pensa, isso aqui não vai dar certo, sabe? Ah, é. E aí você fica naquele medo, você acha que vou ter que comprar um cartão agora, pô, mas já falta 3 dias, eu vou ter que comprar um cartão pra poder fazer esses 3 dias e voltar pra casa e vou ficar com um monte de cartão depois. É pior. É isso que eu. Então, mas de repente se tiver algum tipo de mídia onde você possa gravar, seria Então, bacana, sabe o né? que eu fiz quando eu fui na Argentina? Eu fui em uma lan house e passei tudo por um DVD, cara, as fotos. Isso também é uma alternativa, né? O problema é que DVD dá É. É, e tem. mais pau do que não sei o que, né, cara? Que é É. uma coisa que não dá para Então. confiar em DVD e CD, né, cara? Quanto mais precisa. É. É, e se razão, tiver que por favor. fazer isso, assim, ó, a primeira coisa que se faça quando chegar em casa, passe pro teu computador. Não deixa lá, não, tá no DVD e tal. Primeira coisa que faz, passa pro computador. É, e agora também tem uns pendrives assim enormes, né? Eu vi uma promoção aqui um dia desses de um de 256 GB. Que pequeno, né? Super pequeno. E de repente você consegue usar ele para colocar os seus arquivos, né? Você chega num lugar, descarrega a câmera e coloca nele. Mas mesmo assim ainda tem o risco de você perder, tá? Principalmente em viagem, né? Eu sei que às vezes parece que é um. Nossa, mas o cara tá morrendo de medo de perder e tal. Mas assim, quando você viaja, você leva tudo junto, né? Então, por exemplo, você, né? Viajou de carro, né? Se tem algum problema com o carro, tá tudo dentro dele, Ah, mas aí é né? que tá, cara. Vai, continua falando. Deixa eu ver onde é que vai chegar. E eu viajando, por exemplo, de mochila, também tem algum problema na viagem, perde tudo. Uma coisa que está começando a aparecer, que eu acho que pode ser uma alternativa bacana, são esses servidores em nuvem, né, que você carrega e fica na internet. Mas aí tem o problema é o seguinte, eu, por exemplo, eu viajei e fiz 19 GB. Como é que eu vou passar 19 GB de imagem, né? Então dá, cara. Ah, com uma banda larga boa, Tu tá se deixar. viajando, cara. Onde é que tu vai conseguir uma banda larga boa? No McDonald's, porra. Não, né, cara? Não, você sabe que é só última viagem, cara. Eu ficava no McDonald's só pra usar a internet no Mas celular, eu cara. usava, cara, mas eu parei todos os dias da minha viagem no McDonald's pra usar a internet, cara. Todos os dias, cara. É o que eu tava falando até pra galera, pô, o McDonald's é meu restaurante, meu provedor de internet, é onde eu passo a noite, é tudo, né, cara? Eu ia só pra usar a Nossa, era internet. super. E você entrava assim, não pedia nada, sentava e ficava usando a internet. Não, não, é que assim, eu viajei, mas eu sou um cara barato, né? Eu não sou rico que nem o. Eu ia falar o Rafael, mas eu não vou entregar ele. Mas enfim. Eu sou pobre e eu fui viajando dormindo no carro mesmo, né? Então eu não tinha onde passar a noite. Eu pegava e estacionava o carro na frente do McDonald's ali no estacionamento, dormia ali mesmo e ficava usando a internet. Aí quando eu tava com fome, não, assim, ó, até para não dizer que eu fazia sempre isso, cara, porque eu tinha que abastecer. Que eu... Na real, eu tô sendo bem simplório. Eu entrava no McDonald's porque eu tinha que abastecer, cara, as baterias. Eu tinha que recarregar a bateria da minha câmera e do próprio notebook, entendeu? Aí eu aproveitava e ficava. Eu sempre pedia alguma coisa para comer, né? Mas é que aqui nos Estados Unidos, McDonald's é o que tem de mais barato, né, cara? Aqui é o que tem de mais barato. Não existe nada mais barato do que Ah. McDonald's aqui. Então eu ia lá, eu pegava dois. Sei lá, pegava um McDouble, um McChicken, dava 2 dólares, enchia as minhas garrafas de água e abastecia. Olha o que eu tô falando. E recarregava as baterias da câmera, recarregava a bateria do notebook e ficava usando a internet, entendeu? Aí Entendi. usava o banheiro deles, tomava banho lá na pia. E ainda ia no Pior que eu não estacionamento. duvido, viu? Ah, mas assim, ano passado eu fui pra Europa, né? E comida lá é super caro, né? E tinha um McDonald's perto do albergue que eu tava. E aí eu não queria pedir nada porque lá é bem ruinzinho, assim, o McDonald's. É barato, mas é ruim, assim, sabe? É, sabor, assim, é bem. Tipo, uma coisa muito estranha, muito artificial. Né, aqui no. Engraçado, né? Tem um monte de gente aqui pensando assim, ah, que idiota, né? Como se aqui fosse bom. Mas acho que aqui é um pouco mais saboroso que o de lá, Ah, viu? deve ser, com certeza. E assim, aí eu ficava do lado de fora, assim, tava. Tinha uma janela, assim, meio um parapeito, coisa assim, eu sentava ali no parapeito e ficava usando a internet, sabe? Sim. E, porque lá é ruim, sabe? Não tem. Eu achei até curioso, porque aqui no Brasil tem mais lugares com internet livre do que na Europa, sabe? Eu achei isso curioso, sabe? É É muito mesmo? mais fácil você se encontrar com. Aqui tem tudo que é lugar, cara. Aqui tem tudo que é lugar. Então, na Europa você sempre precisa de um provedor, sabe? Sei. Você sempre precisa. É. Eu sempre pedem um cadastro, sempre pedem umas coisas assim. Aqui tem tudo que é lugar. Aqui as próprias cidades colocam internet. Tipo, se tu tá mais no downtown, assim, mais no centro, eles colocam internet grátis. Tipo, nas ruas principais, assim, sabe? É bem tranquilo. E aqui também tem um negócio chamado Rest Area, que é tipo. Quando tu tá nas estradas principais, são pontos para te parar o carro e poder passar a noite mesmo, assim, dormir, descansar, sabe? E sempre tem Nossa. internet de graça nesses lugares também. O único problema é que não tinha tomada, por isso que eu tinha que parar nos McDonald's. Porque daí eu não conseguia recarregar minhas baterias e não conseguia plugar meu computador, por isso que eu não parava muito nesses lugares. E não tinha um adaptador para ligar na bateria do carro, coisa Ah, assim, até sabe? tinha, mas Naquele. eu não tinha, né? Então. É. Aí não deu. Entendi. Mas vamos lá, cara. Voltando à Bom, a gente está fotografia aqui. escapando da fotografia. É? Voltando à fotografia aqui. Vamos lá. Que é o teu kit básico de viagem? O que tu leva contigo? Tu leva tudo que tu tem? Não, né? Tu escolhe o que levar, certo? Então, geralmente eu levo uma mochila, eu levo bastante coisa, viu? Eu levo praticamente tudo que eu Tu tenho. leva todas as Às tuas vezes lentes? alguns. Ah, tenho duas lentes só, né? A lente do. Eu tenho uma tele e uma zoom básica, né? Que é de grande angular, meia tele. E levo também. Levo essas duas lentes. Filtro eu desisti de levar porque eu nunca usava. Sei. Mas filtro é tão Então. pequeno, cara, pra levar. Ah, eu sei, mas às vezes você vai. Eu não sou um cara muito organizado, sabe? Então não tinha lugar que o filtro ficava ali bonitinho. Às vezes ele ficava dançando pelo meio dos equipamentos. E aí eu tinha que ficar caçando, ah, será que eu perdi e tal, não sei o que lá. Então. Se perdeu, cara, como é que tu vai perder, Ah. Não se sabe. cara? Você sabe como é que viaja com mochila, né, É, eu meu? sei. Não, mas isso é um outro tópico que eu Entendeu? quero falar só sobre mochila, cara. Se tiver uma mochila, então é só um aperitivo assim. Se tiver uma mochila ruim, como eu tinha, que só tinha uma abertura em cima, você tem que tirar tudo de dentro e depois colocar tudo de volta. E muitas vezes isso complica muito a sua organização, sabe? Você acaba perdendo alguma coisa porque você tirou e esqueceu de colocar de volta. Então, o que eu levo, assim, eu levo uma mochila extra, uma mochila menor, né? Tipo essas de estudante e aí levo a reflex caso eu vá para algum lugar que eu tenha receio, né? Então eu deixo a reflex no albergue e levo uma menor, que é uma Canon G9. A G9 está sempre comigo, inclusive quando estou com a reflex. E aí eu vou lá com a mochilinha, também me sinto armado. E aí, por exemplo, algum lugar que não pode fotografar, assim, ou que chamam. Que cobram não, que não permitem, mas sabe? Você quer tirar uma foto, assim, meio na surdina, eu pego a pequena, a G9. E você, né? Você deixou alguma coisa? Não, você não deixou porque você estava Não, é, eu mudando, né? tinha tudo. Mas Mas geralmente você quando eu costuma levar. viajo, eu levo basicamente três lentes, tá? Que cobrem praticamente todas as situações possíveis, assim. Que é a minha fixa, a 35mm, a 1.8, que eu gosto bastante. Mas que eu uso muito pouco quando eu tô viajando, sabe? Porque não é tão prático assim, sabe? Pra fazer É, fotos. entendi. Ficar trocando, É, né? eu não gosto de ficar trocando quando eu tô viajando, porque sempre tem poeira e, sabe, aí tu tem que ficar manuseando, aí tu perde o momento, sabe? Enfim, eu costumo fotografar bastante com a minha 24 por 120. Bom, então é a 24 por 120, que basicamente cobre todas as situações. E eu tenho uma tele que é uma 70 por 300. Que eu uso muito pouco. Assim, ó, eu uso ela muito pouco. Mas o problema é o seguinte, cara, que quando eu preciso dela, nada substitui, sabe? Então eu tenho que ter ela. Que nem, por exemplo, eu tava lá nos Grand Canyons, cara, e apareceram um monte de veado no, mas veado no sentido bíblico, assim, sabe? No Tipo rena, sabe? E cara, eu tava assim, ó, lá no Grand Canyon, cara, tipo, eu passei 3 dias lá, eu devo ter caminhado uns 50 quilômetros, sem brincadeira, tá? Lá dentro do parque, andando nas pedras e por lá. Eu devo ter andado uns 50, assim, cara, 50 quilômetros, talvez tenha sido bem mais, tá? No terceiro dia, cara, eu pensei, pô, não usei nenhuma vez essa tele, e é um peso que eu tenho que ficar carregando, e eu podia estar carregando uma garrafinha de água a mais aqui comigo, sabe? Um calor desgraçado, imagina, deserto no verão, e eu tô carregando essa lente, não vou levar hoje. Azar, não vou levar. Justamente nesse dia me aparece essas renas aí e eu não conseguia chegar perto porque elas se assustavam e eu tava até com medo porque sabe como é que é, né, cara? Vai que aquele o bagulho parece um cavalo, cara, de tão grande. Vai que o negócio me ataca, sabe? Era assim, ó, era duas fêmeas, dois machos e tinha três filhote. E aí eu ficava naquela assim, ó, porra, eu vou me aproximar, cara. O macho ainda vai pensar que eu tô botando perigo aí pra fêmea ou pro filhote, ainda vai vir me atacar, cara, sabe? Eu fiquei com medo, cara, e eu não conseguia chegar muito perto dos bichos, sabe? E aí, perdi a foto porque eu não tinha carregado a porcaria da tele justamente naquele dia, sabe? Então é assim, quando tu precisa, é quando tu não tá carregando, sabe? Então, eu carrego sempre a tele 70 por 300. E é basicamente essas três lentes que eu carrego. A 24 por 120 fica na câmera. E aí tem outra questão que tu tinha falado sobre mochila, tá? Então já é bom a gente conversar sobre mochila agora. Ó, indispensável para quem vai viajar é uma mochila boa e de preferência à prova d'água. E aí eu recomendo Law Pro, que é justamente a mochila que o Rafael me deu. Foi a primeira mochila que eu tive, foi presente. Teu, né, Rafael? Tu me Pois deu. é, era bem uma bolsa, né? Bem menor, assim, né? Eu usei a palavra errada. Eu não quis dizer mochila, eu quis dizer bolsa. E eu vou explicar o porquê. Ah, inclusive eu vou deixar aqui um link para algumas mochilas que eu gosto bastante, que é da Law Pro, para quem quiser dar uma olhada. Porque para mim são bem parecidas com a que eu tenho e que foi aquela que tu me deu, inclusive, sabe? Porque foi assim, ó, a minha primeira máquina, o Rafael me deu uma mochila. O que que acontece? Eu troquei mais duas vezes de máquina, mas todas as vezes que eu troquei de máquina, eu tive que trocar de mochila também. Que a primeira mochila que ele tinha me dado não ia caber a segunda máquina. O que que eu fiz? Eu vendi junto com a máquina, a primeira mochila, mas eu fiz questão de comprar a segunda mochila igual a primeira mochila que o Rafael tinha me dado, porém um tamanho maior. Eu não sei porque, cara, acho que foi obrigação moral, sabe? Porque eu considero, porra, é um presente. E eu considero, por exemplo, essa mochila que eu tenho agora, eu ainda considero como se tivesse sido um presente teu, sabe? Porque o presente original foi teu e, enfim. E o que que eu quero dizer com isso? Que a mochila é muito boa. Muito obrigado pelo presente, tu escolheu muito bem. De nada. E eu recomendo, eu realmente recomendo essa marca de mochila. Eu vou deixar um link aqui com várias mochilas para quem quiser dar uma olhada. E aí, o esquema da mochila, que não é mochila, é bolsa. Desculpa, errei de novo. Eu recomendo o seguinte, cara. Quando tu compra uma mochila, uma bolsa. Bolsa. Não, mochila, não. Porra, cara, tá me atrapalhando. Mochila. Quando tu compra uma mochila, certo? Eu vejo um grande problema. Essa vez, por exemplo, que eu tava lá nos Canyons. O que que acontece? Quando eles fazem a mochila, eles pensam exclusivamente em equipamento fotográfico. Mas eles não pensam, por exemplo, assim, ó, pô, o cara vai passar o dia inteiro lá no deserto e a água, sabe? Ele vai precisar beber água. Ou se tá chovendo, tá, e aí, onde é que ele vai botar o guarda-chuva dele? Sabe? Ou se de repente, ah, tu vai estar tá calor agora, mas de noite vai fazer mais frio, tu tem que tirar o teu blusão, e aí, onde é que tu vai botar o teu blusão? Eles não pensam nisso. Eles pensam só no equipamento fotográfico. Concorda comigo? Concordo. Sabe? Perfeito, Tu né? tem espaço para Perfeito colocar mesmo. as tuas coisas e tu não tem espaço para nada mais. Só que quem tá viajando tem que colocar, cara. É, Tu tem né? carteira, tem um monte de coisa, Nem sabe? era exatamente o que eu ia falar, meu. É carteira, tem coisas que você usa, sim, né? E, pô, vai ter que carregar a mochila da bolsa, mais alguma coisa Então, ainda, né? e aí o O que tempo que eu todo. achei como solução, tá? O que que funciona para mim e funciona muito bem. É o seguinte, eu tenho essa bolsa que o Rafael me deu. Que ela é o seguinte, ela cabe somente a máquina ali dentro. E ela tem mais uns compartimentozinhos que eu uso para colocar as baterias reservas, que eu uso para colocar o filtro, por exemplo, que eu uso um polarizador, que o Rafael falou que não tem espaço. Eu uso para colocar os memory cards. Eu uso para colocar todos os as meus pequenas ferramentas, os pequenos badulaquezinhos da para fotografia que eu carrego comigo, tá? Eu coloco tudo nessa bolsa. E essa bolsa, sim, eu coloco dentro de uma mochila. E aí eu mato vários coelhos com um tiro só. Por quê? Porque quando tu tá andando com uma mochila para fotografia, tu ainda tem aquele negócio da segurança, cara. É como se tu estivesse levantando uma placa falando assim: ó, eu tenho câmera fotográfica aqui. Quem quiser me roubar, eu tô aqui. Tu entendeu? Tipo, quando tu coloca dentro de uma mochila normal, tu não chama a atenção das pessoas. Ninguém sabe que tu tem uma câmera fotográfica. Não concorda? Eu me sinto assim, pelo menos. Se bem que é bom, com vários amigos meus assim, já falaram que muita gente não saca mesmo que uma bolsa de equipamento fotográfico, sabe? E é assim, e aí eles dizem que não tem problema nenhum andar com uma bolsa tiracolo ainda chama mais atenção, mas uma mochilinha nem tanto, né? O que eu vejo mais assim, o que realmente me incomoda bastante. É o fato de não poder guardar nada, né? Nada além de equipamentos fotográficos, uma mochila de fotografia. E assim, elas não são tão confortáveis Ah, é também, né? verdade, Não elas não são sei uma. se É você sente verdade. isso. Eu acho que uma. É porque assim, tem umas mochilas que ainda são feitas para você pegar a câmera rapidamente e tal, não sei o que lá. Mas eu não sei, não. Eu acabo me sentindo mais à vontade carregando uma mochila normal e aí abrindo ela, mesmo porque eu também não sou fotojornalista, né? Não estou correndo atrás de um flagrante que pode acontecer a qualquer momento, né? Então eu gosto mais de observar tal e depois tirar foto. Então eu me sinto mais confortável com uma mochila É, normal, eu uma faço mochila isso. Eu boto de escola. dentro da bolsinha, da bolsa, aí eu já deixo ela aberta e eu largo ela por cima de tudo dentro da mochila. Aí quando eu quero, tipo, eu abro a mochila, a primeira coisa que eu pego é a câmera, entendeu? Tipo, não me atrapalha em nada É, e eu tô com a minha entendi. mochila, que é muito mais confortável, até tu citou isso, é verdade, a mochila é feita pro cara carregar peso nas costas, sabe? Tipo, é muito, muito mais confortável e cabe tudo ali, né? Eu boto tudo que eu quiser e não me atrapalhar nada. E eu, pra mim, é isso, cara. Eu tenho preferência ainda de usar uma mochila bem velha, que o cara não tenha nem vontade de roubar, nem pensando que tem alguma coisa de valor dentro, nem em questão de fotografia, sabe? Eu uso uma mochila bem velha mesmo pra que o cara olhe, ah, eu que não quero essa porcaria, sabe? Que o cara tem até nojo, assim, de levar, que pegue a mochila do cara do lado, sabe? Não pegue a É, que a mochila do fa... Rafael, que é novinho. Deixa a minha. Ah, e a foto até mendigo, né? E outra coisa, né? Às vezes você tá fotografando, parece que alguém tá Ah, pedindo dinheiro, né? Que acha que... outra coisa importante também que eu É... coloquei aqui na parte de segurança é o seguinte: sempre que tu tiver mochila e tu parar em algum lugar, tipo, ah, tu parou para comer alguma coisa e tu não vai estar segurando a mochila, sempre deixa ela enroscada em alguma coisa. Eu costumo deixar sempre ela enroscada na perna da cadeira, cara, entendeu? Ou se tu tá no aeroporto, bota ela enroscada na tua perna mesmo, sabe? Tipo, passa a perna entre a tira da. Como é que se chama? A tira da mochila que o cara pendura nas costas. Alça? Não, é. Não, não é alça. A alça é a parte de cima. É que É. tem alça da mão, né? Ixi. Bom, sei lá, É, aquela ali, parte todo da mundo mochila. entendeu. Eu sempre deixo minha perna enroscada ali, ou É. a perna da cadeira mesmo, se eu não quiser ficar me atrapalhando na minha perna. Por quê? Uhum. Se alguém passar, o cara não vai passar na corrida e levar até a tua mochila, com certeza. Eu acho isso bem legal, assim. É uma preocupação a menos e eu acho que não custa nada fazer, sabe? E por motivos de segurança, nunca se sabe, né? Verdade, viu? E assim, não é excesso de zelo, assim, ou pensar assim, ah, então no Brasil é mais perigoso, então qualquer lugar do mundo você corre risco de ser roubado, assim, dessa maneira, né? Eu lembro que uma vez Eu fui para Barcelona uma vez e lá encontrei um brasileiro, tá? Depois ele falou, ó, não pega o metrô no fim de semana não, tá? Ah, mas por quê? É porque tem muito assalto no metrô no fim de semana. Eu, como assim, meu? Ele falou, é muito perigoso o metrô no fim de semana, sabe? E o cara era brasileiro, sabe? Ele falou assim, ah não, perto do que é lá no Brasil e tal, não. Ele fez questão de dizer, olha, não, evita pegar o metrô no fim de semana, né? E assim, em alguns lugares que tem muitos turistas, muita gente, sempre você corre esse risco, né? E às vezes você para almoçar, para tomar um café mesmo, né? E aquele momento que você relaxa, né? Porque tava ali naquela adrenalina toda, né? Relaxa, fica lá pensando no seu hambúrguer, né? No seu prato de comida, né? E as pessoas se aproveitam disso para roubar Não, e a questão é o equipamentos, né? seguinte, cara, desse lance de deixar enroscado na perna da cadeira, só em pensar que eu não vou ter que ficar preocupado olhando, sabe? Porque eu não consigo ficar sossegado, não interessa onde eu esteja. Eu posso estar lá dentro do, sei lá, meu, lá jantando com papa, eu vou ficar de olho na minha mochila, sabe? Eu não vou ficar. Principalmente se estiver jantando com o Papa. É verdade. Mas enfim. Sabe, eu não consigo ficar descansado e assim pelo menos eu sei que, pô, ninguém vai ficar aqui agachado do meu lado, mexendo na minha mochila para roubar a máquina, para me roubar só passando correndo e puxando. Só que isso vai ser impossível. Tipo, é uma despreocupação para mim, sabe? Fazer isso. E funciona muito bem. E já que a gente está falando disso, eu acho que vale a pena falar também o seguinte: dependendo do lugar que a gente vai, que assim, ó, existem lugares mais perigosos, lugares menos perigosos, tá? Se tu sabe que tu vai para um lugar perigoso e para ti é importante, porra, eu vou passar um mês lá e eu não quero me preocupar com roubo, ou eu não quero me privar de fazer uma fotografia em função de roubo, sabe? Tu quer um exemplo, cara? Eu morava em Salvador, bem na Barra. Eu morava 2 quadras do Farol da Barra, que acho que é o principal cartão postal de Salvador. Cara, eu vi tanta coisa acontecer ali, meu, tanta coisa, velho, que eu nunca fui ali fazer uma fotografia, cara. Tu acredita nisso? Porque eu sempre ficava assim, ó, bah, Não isso é sabia meio não. perigoso, sabe? Trazer minha câmera. Eu nunca levei minha câmera lá pra fazer uma foto. Sempre, ah, depois eu faço e acabei nunca fazendo, sabe? Porque eu não me sentia seguro. O que que acontece? Tu sabe que tu vai viajar pra um lugar pra não te privar de fazer fotografia? Faça um seguro. Existem seguros pra câmera fotográfica. Às vezes vale a pena. Não é tão caro e pelo menos tu não vai deixar de fazer boas fotos porque tu vai estar inseguro, porque tu vai estar pensando em assalto, pensando em roubo, sabe? Eu acho que dependendo, vale a pena. Tu tem seguro, Rafael? Não, não É. tenho não, viu? E de fato também penso nisso. Porque sempre penso assim, ah não, tal, nada vai me acontecer, né? Mas às vezes você corre uns riscos, né? Uma vez tentaram me assaltar, eu tava fotografando aqui em São Paulo, um motoqueiro veio e tal, e eu saí correndo, né? Fiz o que não Ah. deve, né? Que é fugir ou tentar tal. Mas enfim, fiquei com tanto medo de perder a câmera que eu nem pensei nisso, né? Então, de fato, o seguro não é caro, né? Muitos já me disseram, custa acho que aqui para uma câmera do tipo da minha, que é uma 60D, deve ser uns R$ 150, R$ 300 por Eu acho, ano, se eu não me assim. engano, é Então é 10% do isso. valor da máquina. Mas se tu pensar que o que que adianta, sabe, se tu vai ficar com medo de fazer foto, o que que adianta ter uma máquina que custe 10 mil reais se tu não vai usar, sabe? Eu tenho certeza, cara, que tu já É deixou de fazer. verdade, né? Cara, eu tenho certeza que tu e como qualquer fotógrafo que tem um pingo de bom senso já deixou de fazer muita foto legal, cara, porque não se sentiu seguro para tirar a máquina de dentro da mochila e fazer a foto, sabe? Ou simplesmente tirou rapidinho, É, bateu e já tem que exato. guardar de novo dentro da mochila, porque não tem como botar um tripé ali, ficar pensando, ficando esperando, sabe, a melhor posição do sol e ficar pensando na fotografia, porque o cara tem medo, cara, sabe? A gente tem medo. Infelizmente, o Brasil não é um lugar que a gente pode ficar andando com a câmera pendurada no pescoço, né, cara? Pelo menos não nas principais Exato. capitais, né, cara? De repente, mais em cidades do interior possa ser, né? Mas não é a realidade das capitais, assim, das cidades maiores, né? É, infelizmente tem isso mesmo, viu? E assim, não só de perder foto assim, mas fazer a foto com o celular, porque que fica com aquele medo, né? Será Ah, que. inclusive eu anotei aqui, ó, uma outra coisa também quando a gente vai viajar, que é muito interessante fazer, é levar uma câmera compacta junto. Por quê? Porque se tu sabe que tu vai numa praia lá que não é tão salvo assim, ou se tu, dependendo do lugar que tu vai, se tu vai sair para dar banda muito tarde da noite, tu não tá a fim de levar tua câmera porque tem um certo risco, aí tu pode levar tua compacta. A compacta, o quê? Tu bota no bolso, ninguém sabe que tu tá levando nada. E também não é tão caro como uma DSLR, né? Eu acho que é uma boa alternativa para driblar a falta de segurança, assim, dependendo do horário, dependendo do lugar que tu tá. É, e olha, nisso eu vou aproveitar então fazer uma pequena propaganda da minha câmera. Eu tenho uma compacta da Canon, que é a G9, né? Comprei ela em 2008 e é muito legal porque ela é compacta, Pena que é né? Canon, né? Claro, e ela tem todas as funções. E ela tem as funções manuais, então eu posso ajustar exposição, velocidade, né? As coisas básicas, e ainda ela faz. Tem um ajuste para fazer aquelas três exposições de A e B, né? Quando você quer montar depois um AR. Sabe? Ela é muito, muito prática com isso, né? E tem. Não, obviamente, não, por ter um sensor pequeno, né? Não tem a mesma qualidade de imagem de uma DSLR. Mas agrada bastante, assim, e eu sempre viajo com ela. E gosto, meio que faço uma separação assim, temática, sabe? Assim, grandes coisas assim, eu faço com a DSLR. Agora, coisas menores, assim, tipo fotografar o pneu do metrô, eu faço com a compacta, assim, eu acho até mais gostoso fazer isso. Dá um Inclusive, prazer. sabe que uma vez eu vi uma coisa muito interessante, cara, que eu só não faço na minha compacta porque eu não tenho mais compacta, mas eu quero comprar uma agora. Que é o cara pegou o seguinte, ele pegou a máquina e passou um monte de fita crepe em volta, velho. Tu olhava, parecia que tava toda quebrada, remendada assim, meu, parecia uma máquina velha pra caramba, sabe? Mas não era, se tu for ver, na verdade é só tu deixar os botãozinhos do menu, tá ligado? Fora da que tu consiga alcançar e a lente na frente, sabe? Isso é uma boa ideia também para não chamar atenção, né? Para ninguém ficar olhando a câmera do cara, né? Passa um monte de fita adesiva, assim, que pareça que seja velho, quebrado, sei lá. O cara vai olhar, ah, máquina quebrada, velho. Tipo, nem o cara quer, sabe? O cara não vai ficar perdendo tempo assaltando uma máquina dessa. O cara vai e assalta alguém que tem uma máquina boa, sei lá. Não que a máquina seja ruim, né? Mas acho que é um bom disfarce. É, mas sabe o que eu achei engraçado uma vez? Eu fui numa saída fotográfica que foi com um fotógrafo americano super famoso, que é o Jay Compton. E, bom, ele faleceu. Uma triste coincidência, assim, é que ele faleceu, assim, no fim de semana seguinte, cara. Então foi o último. Uma última oportunidade e tal, né? E aí tinha uma menina que tava com uma câmera, não é que parecia antiga e tal, dei uma olhada e vi que era uma Leica. Uma Leica, né? Fortuna, né? Não interessa o E. modelo. É, aí eu vi que era digital também e perguntei, pô, a Leica. Essa Leica, pensei que fosse antiga, você colocou esse back e tal, um back digital dela. Não, não, esse é o modelo dela mesmo, né? Tem essa frente assim bem, Old school, assim. bem old school. Era pra É, essa palavra vintage, que eu queria sei lá. falar, mas me veio a outra primeira, eu falei. É. Mas é digital, né? Pô, que legal, né? Aí ela contou que uma vez um menino tava pedindo dinheiro assim para um monte de gente, sabe? Aí olhou para ela, olhou para a câmera e falou assim: "Essa aí não tem nem dinheiro para comprar a Ah, câmera", e foi embora, o sabe? cara nem Tipo, tem ideia esnobou da câmera ela. que o cara tem, né? Que ela tinha, né? É. E assim, E só voltando um pouquinho, né, que você falou, ah, cidades aqui no Brasil não é seguro andar com uma câmera reflexo pendurada no pescoço. Eu acho que é justamente por falta de cultura dessas câmeras assim, né? Porque pô, tem iPhone aí que é caro, né? Tem gente que tem uns iPhones, uns celulares Mas caríssimos na real, a usando aí maior na parte rua, desses né? iPhones são mais caros do que uma DSLR, né, cara? Exato. E aí o cara vê uma com uma DSLR e fala assim: pô, o cara tem mal grana, tá? Você é É. fotógrafo, nada, né? Então, Mas isso é aquela história que a gente já conversava, né? Que o cara vai fazer uma fotografia. Ah, não, aqui não pode foto profissional. O cara tem uma, sei lá, uma D40, uma Nikon D40, e, sabe? Ai, nossa, quanto a esse negócio de não pode fazer foto, né? Uma vez, recentemente, semana passada, eu fui num lugar aqui, no Jardim Botânico. Daí uma falou: ó, você vai fazer foto e tal, não pode usar comercialmente. Deu: ah, não, mas é câmera de filme, nem dá pra usar. Deu: ah, então Pois tudo é, bem. e uma câmera de filme produz uma imagem muito melhor do que uma câmera digital, né, cara? Pô, nem queira Exato, comparar, ainda né, tava com cara? filme de filme cromo. E era um filme cromo ainda, sabe? Mas enfim, tem isso, né? De eu não sei o que acontece, porque é muito comum ver nos outros países pessoas com o DSLR penduradas no pescoço, assim. E não tô falando da Europa, na Argentina isso é Aqui é comum, comum né? também. Aqui. E então, porque, por exemplo, o Brasil é um país pobre, né? Então, pensando em outros países que também são pobres, ou também tem desigualdade, você anda normalmente, né? Eu fui pro Paraguai, cara, o Paraguai não tinha É. problema, sabe? Pra Assunção. E eu não sei, não sei por que que aqui relaciona-se muito uma câmera grande com uma câmera cara, sabe? E de fato, assim, e também esconder o que eu fazia, quando eu não queria chamar muita atenção, era colocar a mochila na frente, né? E aí ia preparando, aí abria, colocava a mão dentro e ficava Aí ajustando já a levantava, câmera. mirava, pá e tchau. Já guardava de novo. É. Isso é Exatamente. legal. É por isso que eu faço como eu te disse. Eu deixo a bolsa dentro da mochila aberta já e eu fico ali, sabe? Manuseio, faço o que eu quero. É que aqui eu não tenho problema com isso também, né, cara? Tô falando quando eu morava no Brasil, como eu fazia, não é como eu faço, né? Porque agora, aqui na real, velho, eu uso assim, ó. Eu uso um. Cara, eu deixo a câmera pendurada no pescoço, velho. O tempo inteiro, cara. Inclusive voltando ao assunto do que levar, né? Eu acho que importante é um bom strap. Nossa, é É, exatamente o e que eu ia como é que é falar strap em agora. português? Eu não sei. Cara, eu não sei, porque aqui geralmente falam pelo nome da marca, né? Que é aquele Black Rapids, né? Mas eu vou ver se eu acho aqui rapidinho, Ah, como eu tenho um é. link aqui. Eu vou te passar o link de um aqui, ó. Pera aí. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Esse aqui é o que eu uso e eu recomendo para todo mundo. Inclusive, eu vou deixar um link aqui para vocês. É o link daquele site lá que não paga frete, que vem lá da China, eu acho. Tá? É bem barato. Dá uma olhada aí que tu vai olhar. Ele não é o Black Rapids, é uma marca similar, mas é muito bom, assim, eu uso ele. Ele tá 29 dólares aqui. Se acho que no Brasil, cara, um duplo desse deve custar uma fortuna, nem faço ideia quanto é que tá. Nossa, lembra que quando você esteve aqui, a gente Ah, é foi ver uma verdade. loja. É verdade. E era tipo Não, 200 e era reais, um negócio 200 assim, né? Absurdo. o único, não era o duplo, né? É, isso aqui é duplo, dá pra colocar duas câmeras, mas se tu só tem uma câmera, faz que nem eu só uso uma metade dele daí. O lance desse aqui é o seguinte, pra quem não conhece. Não, Compre vale a pena dois. mesmo, cara. Compra dois, sei lá. Não, se tu tem uma outra Bacana. máquina, deixa na outra máquina, ou dá de presente pra alguém, sabe? É tão barato, É, cara. então É, compra com ou outra pessoa. procura aqui, se procurar aqui nesse site tem o único. Eu acho que o que vende sozinho deve ser uns 16 dólares, cara. Imagina isso aí dá R$ 30. E como eles não pagam, não cobram frete, então é R$ 30 mesmo, sabe? E outra coisa que eu não canso de falar, Cara. como custa menos de US$ 50, não paga imposto. Sabe? Então podem comprar à vontade nesse site aqui que não tem problema, eu compro sempre. E por favor, né, se forem comprar, Pois é. usem esse link que eu estou colocando, que pelo menos eu ganho alguns centavos aqui, me ajuda a pagar. Pelo menos É, pois o é, cara, domínio, né? porque tem que pagar o domínio e o hostel aqui e tal. Mas enfim. E o De um cheeseburger, né? dólar De de um. McDonald's para usar Quanto é internet. o dólar? É um É um dólar, é um dólar dólar. aí, o cheeseburger? Ai. Mas ó, vale a pena, viu? Não Esse tive aqui, contato. eu coloquei o duplo aqui porque é o que eu uso. E aí eu coloquei o próprio link do que eu uso, né? Vale a pena comprar, eu recomendo. Ó, o que que ele tem diferente do resto dos straps que a maior parte das pessoas usam? Porque quando tu usa o strap normal, ele fica pendurado no teu pescoço. Quando tu passa 1 hora, 2 horas, pô, começa a dar uma dor animal, né? E esse aqui não. Esse aqui ele não fica pendurado no pescoço, ele fica pendurado como se fosse essas mochilas de faculdade. Mas não é essas que vão nas costas, é essas que ficam atravessado, como se fosse uma bolsa de mulher que fica atravessada no ombro. Então todo o peso da máquina fica no ombro. Cara, aqueles 50 km que eu andei lá nos Grand Canyons lá que eu te falei, eu não tirei a mochila, eu não tirei a câmera um instante do meu ombro. E eu não senti absolutamente nada, cara. Tu pode passar o dia inteiro com a máquina pendurada no teu ombro e tu não vai sentir nada. Vale muito a pena usar. Vale muito, muito a pena mesmo. Nossa, Nena, e olha só que coincidência, porque ontem mesmo eu conversei com umas pessoas justamente sobre isso, e o cara indicou, falou assim, olha, meu, falou exatamente o Ah, que cara, você mas aí disse, tu comeu mosca. né, Ou você tu é foda, anda com a cara. Tu não câmera. presta atenção nas coisas que eu te digo, porque eu já tô te recomendando isso aqui faz mais de 1 ano, cara. Pô, eu faz 1 ano que eu tô te falando, não presta atenção. Aí chega um qualquer, fala lá, né? Compra lá, não sei o quê. Daí tu vai querer, cara. Ah, que sacanagem, hein, meu. É claro. Caro ouvinte, você confiaria em alguém que tem manicom? Não vou responder, cara. Não vou Então. responder pra não mudar o foco aqui. Que assim, né? De fato, eu não tinha visto nesses sites chineses esse strap, né? E o que foi uma outra coisa que o cara falou, ele, imagina, ele tem uma 5D que custa uns 5, 6 mil reais aqui. E ele disse que consegue andar porque a câmera fica pendurada, então ela não chama É, muita é. atenção. Sem contar o seguinte, que essa fita aqui, como ela é preta, né? Quando você olha de longe parece que é uma fita de mochila mesmo, né? Sim. De bolsa transversal, né? Tiracolo. E a câmera fica embaixo, então não chama muita atenção. Às vezes a Não, câmera é fica até isso que eu ia falar. atrás, né? E dá uma grande. E é muito fácil também de puxar a câmera e tirar foto, sabe? Não, assim, ó, É o que que eu bacana faço assim? mesmo. Não, tu não tem esse problema de puxar a câmera para tirar foto, porque ela tem um ganchinho que ela corre pela fita, entendeu? Ela não é presa que nem esse strap normal que a gente usa. Então, não é problema. Tu pode correr com a câmera para baixo, para cima, não faz diferença nenhuma. O que eu faço às vezes é o seguinte: se eu não quero mostrar que eu tô com a câmera, se eu vou entrar num museu, por exemplo, não quero que ninguém enche o saco que, ah, aqui não pode fotografia. Cara, como ela corre, ao invés de eu deixar ela na minha barriga ou do lado da minha cintura, eu boto ela nas minhas costas, entendeu? E aí eu boto o casaco por cima e ninguém vê que eu tenho uma câmera, saca? Tu só vê aquela trilha que tu falou, mas é que nem tu mesmo disse, parece que é uma mochila qualquer, qualquer coisa que tu tem pendurado. E é isso, eu recomendo comprar esse strap aí. Né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: tem um problema aqui e parou de gravar o programa. E a gente voltou na parte do CR. E agora é isso aí, é isso que eu tinha dito, É, né? não, na verdade assim, ó, o programinha que a gente usa aqui para gravar nós conversando, ele parou de funcionar, certo? E a gente passou tipo mais uns 10 minutos falando sobre esse strap e aí agora a gente tá dando risada porque eu simplesmente concluí tudo com uma frasinha, então é isso aí. E vamos pro próximo. Só para vocês entenderem as risadas. Mas é isso, né, cara? Eu nem me lembro mais o que a gente tinha falado tanto sobre aquilo, mas eu também não. Eu acho que o essencial ficou, né, na primeira parte ali da gravação. Bom, pessoal, aqui estou eu, como um deus ex machina, finalizando essa primeira parte do episódio. Isso mesmo, primeira parte. Porque. Não sei se, felizmente ou infelizmente, o episódio acabou ficando muito longo. Não sei se em função de ter muito assunto ou do Rafael falar demais. O fato é que ficou com 2 horas de duração e eu não quis cansar vocês, não quis deixar muito saturado e resolvi dividir em 2 partes. Hoje vocês estão com a primeira parte. Assim que eu acabar de editar a segunda parte, eu vou colocar no ar, certo? Vou disponibilizar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse início de conversa. E para as pessoas que escreveram, bom, quando eu e o Rafael nós gravamos, nós não sabíamos que iríamos dividir em 2 partes. Logo, eu acabei colocando as perguntas de vocês no final da gravação original e, portanto, vai ir no final da segunda parte desse episódio. Correto? Espero que vocês tenham gostado e não percam a segunda parte, a parte final. E é isso. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e fotografem bastante. Falou.